Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV. Rádio TV. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV. Rádio TV, gente. Vai gravar isso aí. Salve, Vila Ângulo. Salve, galera. Bom demais estar aqui com vocês hoje. Meu nome é Théo Secato. Esse é o Bom Demais Radio Show. E bora nessa porra. Bom demais. Radio Show. Hoje a gente vai falar sobre lançamento de quarentena e o que eu tava escutando muito na quarentena, o que tava muito no repeat, o que que tava rolando aqui nas minhas pesquisas e escutadas. Então a gente vai de clássicas a desconhecidas, boas histórias, grandes memórias, muito bom, muito legal. E para começar o programa, vamos de voz, única foto sem calcinha do Thiago Nassif com a Aninha Frango Elétrico cantando. Bora nessa. Nassif, eu adoro essa música, esse disco é fodido. Inclusive, essa semana vi lá que o Iggy Pop tocou no programa dele da BBC. Foi Plástico, que é uma puta música também. Adoro Nassif, já toquei com ele. Ele tocou com a Fernie uma vez. Grande cara, grande som. E agora a gente vai pra Helvetia tocando Reactor, que é uma música de quarentena do Helvetia, que é a banda do cara do Duster. Você não conhece Helvetia, você não conhece Duster, vai lá ver. A galera do Rock Triste, muito bom. Falling in at the YMCA. Rules are all well. agora é momento clássico, hein? Todo mundo, ó, salve pra minha mãe. Salve pra minha mãe. Porque essa daí é um salve pra minha mãe. Então agora a gente vai, como se que eu tenho escutado muito, voltado a escutar, já escutei muito quando era moleque, assim, por causa dos meus pais e também em outras situações. E é B-52 com Rock Lobster. Rock lobster. Bom Demais Radio Show. Para um dos lançamentos mais quentes do ano, eu diria aqui, pessoalmente, que é desse artista foda, Jupe do Bairro, que tem lançado as coisas agora, concorreu ao Grammy Latino, e ela é foda, né? Essa música é foda, é porrada, a letra é muito boa, tudo é bom, eu diria que ela até, metaforicamente, pode ter a ver com uma superação de quarentena emocional, né? Não uma superação da saúde, porque a gente sabe como é que tá aí, mas é uma situação emocional. Então agora é Jupe do Bairro com Pelo Amor de Daisy. Levanta dessa cama, pelo amor de Daisy. Levanta dessa cama, pelo amor de Daisy. Levanta dessa cama, pelo amor de Daisy. Pelo amor de Daisy. Pelo amor de Daisy. Levanta dessa cama, pelo amor de Daisy. Levanta. Quantas vezes você chegou a desacreditar? Por muito tempo te fizeram desacreditar. E quando você só pensou em aceitar, pelo amor de Daisy, pelo amor de Daisy. Quantas vezes a solidão foi o seu lugar e a inquietação parecia nunca acabar? A única preocupação era em se culpar, pelo amor de Daisy. Pelo amor de Daisy. Quantas vezes eu chorei sem saber o que fazer? Me perguntava o que eu fiz pra merecer. Só gritava sem saber o que dizer. Pelo amor de Daisy, pelo amor de Daisy. Quantas vezes eu deitei e vi o dia amanhecer? Senti todo o meu pensamento me corroer. Eu vi meu corpo sem juízo adoecer. Pelo amor de Daisy. Levanta dessa cama, pelo amor de Deus. Levanta dessa cama, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Levanta dessa cama, pelo amor de Deus. Levanta dessa cama, pelo amor de Deus. Levanta dessa cama, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor. Levanta dessa cama, pelo amor de Deus. Levanta dessa cama, pelo amor de Daisy. Levanta dessa cama, pelo amor de Daisy. Pelo amor de Daisy. Pelo amor de Daisy. Levanta dessa cama, pelo amor de Daisy. Levanta dessa cama. cama, pelo amor de Daisy. Levanta dessa cama, pelo amor de Daisy. Pelo amor de Daisy. Passando a visão real pra ti. Meu, quando precisar, qualquer coisa, né, me dá um toque, me avisa, entendeu? Não passa por esse veneno sozinha. Se eu não puder te ajudar, eu arrumo alguém que possa te ajudar, entendeu? Não tem terror, mas não fica passando por essa situação sozinha. Júpia, agora tá tudo bem. Tô em casa já. Fica tranquila que tá tudo bem. Vai ficar tudo bem. Quer dizer, já está tudo bem. Tá? O veneno é assim mesmo. Eu tô acostumada já com isso. Mas tá tudo bem. Fica tranquila. Bom demais, Radio Show. Vira aqui quase emocional aqui pra mim, que eu vou tocar uma música que acabou de lançar, e essa dupla, esse conjunto, essa banda, não sei dizer exatamente, melhor ter nome pra isso, mas estão lançando várias coisas agora, lançaram um álbum, lançaram dois singles, esse é um dos singles, vão lançar agora um single também, que é Sofia, que eles já meio que deram algumas anunciadas por aí, e... É a dupla 02, é nós, Ip, crescemos juntos, você me viu crescer, eu tive que crescer, muito lindo. É nós, Talim. Então agora é dupla 02 com Leila. Baby bala, beatmaker lá do fundo mandando drop, dando as caras, gay do A, décima track pro Talim, menino bala. Todo MC é um diamante, menino sagrado, glow, glow, glow. 3 horas da manhã e você sabe que é o demo. Ronco do coiote é sua motocada fuga. A XT com nitro é novidade nesse boy. Sempre acordado fugindo do Fred Krueger. Batida na porta, mão já pego valioso. Ter quilo da boa tipo uma grama de ouro. Sexo na laje do piolho. Reto do povinho sempre é torto com a traca de responsa. Bóculão de onça, a mina na pança. Segue com a responsa. A cabeleireira da avenida é chapa quente. O cliente mafia não tem cabelo já faz tempo. Ele também não liga muito para a aparência. Eu não sou adulto pra sentir o que ela sente. E o filho dela fala que ela é resistência. Bala na calada, fala o que é sofrimento. Tinha um inimigo que devia pro pai. Xingava a irmã, se meteu com os amigos e falava tipo: eu não me importa dinheiro. Ele levou um a cabeleireira sobrevive, não vive. E tenho certeza que ela nunca fez isso. Se apega ao termo e a palavra. Tropa tá na pista, armada de juramento. Coração alasca, observa a calçada. Mata diferente nesse assalto e cimento. Uou, já usaram a pasta do produto ou não? Agora mais um cadáver devendo. Vixe, muita treta, bicho, bicho, só bochicho, vixe. Vi, eu vivi, nunca, nunca não. Uou, nunca nada, basta só ficar de pé. Basta ficar vivo ou basta só dar um rolé. Dinheiro é necessário para o gozo desse mundo. Dinheiro é necessário pra matéria que tu quer. Ou a matéria necessária, todos sabem. Comida não é miojo, lamen. Miojo, lamen não é comida. Comida é pastel, quero arte vitel. Faço arte manha, fogos de artifício. Tipo tempestade, ossos do ofício. Tipo, trazer à tona profundezas. Alô nessas belezas. Eu posso cair do trapézio, é sério. Me separar, tipo dois hemisférios. Mano, com a minha arte cometer adultério. Tipo, pregar muita coisa e machucar sem do martelo. Dizia Tom Zé, complexo de rap. Por isso eu admiro o samba. Não sei fazer rap, minha voz não é boa. Melhorar pra nós, sorrisão, coroa. Tudo divertido com um som que soa. Chato pra caralho, acusa não, é sua. Na cabeleireira uma voz ecoa. Sempre atenta, sampa não recua. Sempre atenta, sou do Mago Morra. Que a gente vai escutar aqui é, pra mim, pessoalmente, com certeza ou quase com certeza é um dos maiores, se não o maior, o melhor, né, o melhor, o maior não, o melhor artista brasileiro atual que tem. É, eu sou muito fã, realmente sou muito fã, gosto de todos os discos, inclusive escutem os discos que não só o Action Leque e o Água Batizada, vão além, tem músicas muito bonitas, músicas muito fritas e muito boas, é, acho que tem que, vale a pena ser contemplado. O que você não acha no Spotify, você acha no Bandcamp, é, talvez no YouTube, é, que é o Negro Léo, que é um cara que eu realmente admiro muito, gosto muito, sou muito fã, é, sei lá, eu gosto de tudo do Léo, é, e aí ele acabou de lançar um disco, lançou um disco nessa quarentena, que é o Desejo de Lacrar, que é um disco que inclusive eu vi algumas músicas antes dele lançar o disco, ele tocando na Associação Cultural Sicília, uma vez no Sesc, e já foram músicas que me... E é um disco com a produção do Sérgio Machado, que é um grande batera também, que toca com o Léo, que toca com o Metal Metal, e toca com muitas outras bandas. E o disco é maravilhoso, ele, eu diria que é um... Mas sempre, o Léo, quando ele lança uma coisa, é uma nova cara do Léo. Eu acho que esse disco tem tudo a ver com isso, e com a questão de política, do desejo de lacrar. Vão se informar, vão lá no Instagram do Léo, leiam as matérias, leiam as coisas, leiam... Escutem o disco, prestem atenção. Negro Léo, com Dança Errada. Vai, entra na dança. Vai ter que tomar a decisão, parar pra pensar. Seu show, signo que vai ser paz. Vai te deixar com vida pra trabalhar. Todas essas coisas que eu não sou. Ficam debaixo do palco de seu cantor. Ficam tão longe de casa. Fico um pouco comigo, amor, fico em casa. Fico um pouco comigo, amor, fico em casa. Fico um pouco comigo, amor, fico em casa. Fico um pouco comigo, amor, fico em casa. Outros corpos não comer em mim. São desalmados, frios, perinos, feras. Dança rataços nas planícies do fim. Dança rataços nas planícies do fim. Dança rataços nas planícies do fim. Dança rataços nas planícies do fim. Que justiça. Mal comecei, muitos espíritos salvaram minha vida. Dança errada, só bem perto do fim. Dança errada, só bem perto do fim. Dança errada, só bem perto do fim. Dança errada, só bem perto do fim. Fico longe de casa. Fico um pouco próxima que vai tocar é uma banda que já tinha me mostrado antes, um amigo meu mostrou, e eu não dei muita atenção exatamente na época, mas agora eu comecei na quarentena, resolvi que eu ia escutar e sacar qualquer a brisa, e eu fiquei apaixonado, na verdade, fui super pego de surpresa. O Dirty Projectors é uma banda muito, muito boa, com uma discografia minimamente grande, assim, eu diria. E tem partes que eu gosto, partes que eu não gosto. Eu, particularmente, não sou muito fã dos novos lançamentos deles nos últimos 3 anos, porque, eu não sei, eu prefiro as outras coisas, mas vale a pena escutar tudo, que tem coisas interessantes em qualquer lugar. E eu queria destacar também que tem um disco deles que chama Rise Above, que é um disco de covers lúdicos, eu vou chamar assim, você pesquise para entender o que isso quer dizer, covers lúdicos de Black Flag, tocando o disco Damage do Black Flag. Então vale muito a pena. Então agora é Dirty Projectors com Cannibal Resource. Diria uma banda clássica dos anos 90. Vamos escutar Miss Modular do Stereolab. Música. Bom Demais Radio Show. Antônio Neves, clássica frase do Antônio, bicho, Antônio Neves Spassetti, conhece muitos nomes, é um músico fenomenal do Rio, acabou de lançar esse single, A Pegada Agora É Essa, e vai lançar mais coisas por aí, e já lançou muitas coisas por aí, já tocou com a Elza Soares, e toca com a Ana Frango Elétrico, e toca com sei lá quem, e toca com todo mundo que você pode imaginar, fez turnê com o Nat Roots, entendeu? Antônio é o cara. E eu queria falar uma coisa que o Antônio falou para mim uma vez, que eu queria dedicar a todos os bateristas, que é você, baterista, pare de ser assim, escolha outro instrumento porque ele é mais leve. Isso é uma paráfrase bem grossa do que o Antônio me disse, mas eu diria que é uma dica valiosa. Então, agora com vocês, o grande baterista, trombonista, músico em qualquer instância que você possa imaginar, Antônio Neves com A Pegada Agora É Essa. Se liga. A pegada agora é ficar parado. A pegada agora é essa. pegada agora é essa, malandragem. Tô nas luzes. Se liga! Se para, gente! A pegada agora é que eu diria que é mais desconhecida no certo sentido, e chama KC, entre parênteses, é uma, difícil de pronunciar, que é de uma banda que chama Certain Rachel, eu não sei dizer exatamente, mas não é Rachel, é Certain Rachel, e é uma banda inglesa do final dos anos 70, começo dos 80, que também era do selo The Factory, que é um dos primeiros selos da história do mundo, selos independentes de música independente, alternativa, por assim dizer, em inglês, que também lançou o Joy Division. Então, com vocês, do Certain Rachel, do KC. Próxima música, um dos grandes lançamentos dessa quarentena também, com certeza, é da querida Ana Frango Elétrico, Aninha, é nóis, beijos. É, Mama Planta Baby, Ana Frango Elétrico, bora nessa porra. Ao redor de todos. essa vai ser a última historinha que eu vou contar, hein, porque eu acho que eu tô falando demais já, mas historinha rápida. Agora eu vou tocar um cara que chama King Khan, que tem várias bandas, um canadense, que tem várias bandas muito boas, de garage rock, de soul, de rock and roll, e ele é um cara muito louco, e tem uma história super controversa dele, que eu pesquisei bastante para me informar e não consegui muita informação, que aparentemente ele aproximou muito perto as suas nádegas da cara da atriz Lindsay Lohan numa festa que ele tocou com a banda dele em Cannes, e depois desse acontecimento a Lindsay Lohan convidou ele para ir pro quarto dela com o resto da banda e o resto da turma dela, e ele tirou as cartas de tarô dela. Então agora com vocês o magnífico King Khan and the Shiners. Eu não sei falar o nome direito. King Khan and the Shiners. Essa próxima música agora é uma música do Stephen Malkmus and the Jicks. A música Stick Figures of Love, e o Stephen Malkmus, ele é cantor e guitarrista do Pavement, que é uma banda muito irada, e de várias outras coisas. Tem outro projeto solo que é só Stephen Malkmus e não com The Dicks. Então agora com vocês, Stephen Malkmus and The Dicks com Stick Figures of Love. Aquela música que tem um momento impagável, você escuta mil vezes por causa desse momento e de vários outros momentos. Bom, essa música agora é essa música. Eu não consigo parar de escutar ela. E quando entra a primeira entrada de guitarra pesada, assim, é uma coisa tão simples e tão bonita, vale a pena você olhando o céu, se você tiver como olhar o céu, olhar pra frente muito longe, escutar o Sonic Youth. Eu sou muito fã de Sonic Youth, eu sou louco por Sonic Youth. Vocês vão descobrir isso se vocês continuarem escutando os programas. Então agora vai Sonic Youth com Antena. tocar uma música do primeiro disco do Sêbado, que eu tenho escutado muito, sempre escutei muito, que é Flame. Sêbado é a banda do Lubarlo, que é baixista tanto do Sêbado, tanto do Dinosaur Jr., tanto do Folk Implosion, e de tem carreira solo também, que é muito boa, então vale a pena todas essas bandas vocês irem atrás, se vocês se interessarem pelo som. Então agora com vocês, Sêbado com Flame. Ever Fall in Love, entre parênteses, with someone you shouldn't. Ou seja, nunca se apaixone por alguém que você não deveria. Com uma pergunta entre parênteses. Então, com vocês, Buzzcocks. We'll be right back. música é uma música que eu diria que é um pouco fora da curva, mas eu tenho escutado muito, é uma banda que eu conheci agora e me apaixonei muito, que é uma música do Caribou, chama Happy Ending, e eu vou fazer uma rápida tradução livre para vocês da bio do Spotify do Caribou. É: oi, meu nome é Dan, meu nome é Daniel, ou seja, você faz música? Eu sempre sonhei em ser um músico, e quando eu comecei eu tinha acesso a um equipamento muito básico, e eu nunca tive nenhum dote para a música em especial. É só entusiasmo. Então, se eu fiz, você consegue também. Me mande sua música das minhas mídias sociais e se divirta. Tchau. Então, você que curtiu essa música e faz um som, manda essa música lá pro Dan do Caribou. Procura lá Caribou. Então agora é Caribou com Happy Ending. Não tenho o que dizer para fazer jus a essa música, Blonde com Heart of Glass. We'll be right back. Banda que eu amo muito, música que eu amo muito, agora vai ser Random Name Generator, do Wilco. A gente vai para mais uma música inédita de quarentena, que é uma banda dos anos 90 que eu gosto muito, que chama Half Japanese, com Indisputed Champions. Half Japanese é uma banda que é do Jed Fair, que é um cara que gravou discos e produziu e trabalhou com o Daniel Johnston. E, inclusive, tem uma música que é Jed Fair, Daniel Johnston e Mo Tucker, que é a baterista do Velvet. Então vale muito a pena conferir o resto das coisas do Half Japanese. Champions. about you. And that's what I like about love. Agora, para fazer jus ao último programa, eu vou colocar de novo, vou repetir o artista, que vai ser Walter Franco, dessa vez com Feito Gente. Thank you. Feito gente, feito fase, eu te amei. E agora, depois de muita enrolação, falei pra caramba hoje, teve várias músicas, chegamos ao final. Esse é o final, eu tô falando aqui agora antes da última música pra vocês. Muito obrigado pra quem colou, muito obrigado pra Rádio TV Mundo Novo, muito obrigado pro Condor, muito obrigado pro Max Suzar, muito obrigado pra Júlia Morano, muito obrigado pra Alice Rocha, muito obrigado pra todos vocês que estiveram aqui. É nóis, muito bom, muito legal. Muito cool, entendeu? Foda, adorei, muito legal, não tenho mais o que dizer. Então agora para a última música, música da banda gigante, com uma discografia gigante, The Fall. The Fall, que é a banda do Mark Smith, um cara que eu adoro, e eu adoro essa banda, e é maravilhosa. Vocês chequem. Então é The Fall, com Shoulder Pads, um hashtag. É isso aí, a playlist vai estar também disponível no meu Spotify. É nóis, até semana que vem. Bom demais, Radio Show. Pra acabar aqui totalmente, um adendo muito importante, hein? Amanhã é 50, bora nessa porra. Bye, bye, Brasil!